Fechei 50. Provavelmente ainda faltaria muito tempo até ao jantar, pensei seriamente. O escuro vinha do vale e eu ainda estava perdida. Olhei para o outro lado do espinhaço. Nem sinal do maldito cavalo. Traidor, murmurei. Provavelmente juntaste-te a um bando de alces ou algo assim. Esfreguei as mãos. As minhas roupas já estavam meio secas, mas a temperatura descia. Seria uma noite fria. Seria melhor passar a noite aqui, ao ar livre, perto da árvore atingida? Ou deveria voltar ao meu abrigo enquanto ainda o conseguia ver? Um estalo na moita atrás de mim fez-me tomar uma decisão. A árvore tinha agora arrefecido. Apesar de a madeira ainda estar quente ao toque, o fogo tinha-se apagado. Não manteria os animais notívagos à distância. Sem fogo, nem armas, a minha única defesa era a das presas. Permanecer escondida durante as horas de escuridão, como os ratos e os coelhos. Bem, precisava de ir buscar os meus sapatos. Deixando os últimos vestígios de calor para trás, regressei à minha árvore caída. Gatinhei para o interior e vi um borrão claro contra a terra mais escura no canto. Tentei alcançá-lo com a mão e não encontrei a pele de camurça dos meus mocassins, mas algo duro e liso. O meu instinto trouxe-me de volta à realidade, antes que o meu cérebro pudesse formar a palavra, e afastei a mão. Permaneci sentada durante um momento com o coração aos pulos. Então a curiosidade venceu o medo e eu comecei a afastar a terra ao seu redor. Era de facto uma caveira. Com o maxilar inferior, apesar de estar preso apenas pelos restos de ligamentos secos, um fragmento de vértebra partida balançava no foramen magnum. Quanto tempo é preciso um homem ficar na terra até ficar só o osso? Murmurei, virando a caveira nas mãos. O osso estava frio e úmido, ligeiramente áspero pela exposição à umidade. A luz estava muito fraca para eu ver os pormenores, mas senti as partes grossas sobre as sobrancelhas e a superfície lisa dos caninos. Provavelmente um homem. E não era velho. A maioria dos dentes estava presente e não muito desgastada, pelo menos pelo que eu podia constatar ao toque. Quanto tempo? 8 ou 9 anos, disse o coveiro a Hamlet. Eu não sabia se Shakespeare sabia alguma coisa sobre medicina forense, mas pareceu-me uma estimativa razoável. Talvez mais de 9 anos. Como é que ele tinha chegado aqui? Por violência, responderam os meus instintos, apesar de o meu cérebro não estar muito atrasado na conclusão. Um explorador podia morrer de doença, fome ou exposição aos elementos. Reprimi esse pensamento, tentando ignorar o meu estômago a roncar e as roupas ensopadas, mas não acabaria enterrada debaixo de uma árvore. Os Cherokee e os Tuscarora enterravam os seus mortos, mas não deste modo, sozinho numa cova, e não em fragmentos, tampouco. Foi aquele pedaço de vértebra partida que me contou toda a história. As bordas estavam encaixadas. A face partida estava cisalhada, não esmigalhada. Alguém não gostava de ti, pois não? Perguntei eu. Não se ficou pelo escalpe, levou-te a cabeça. E isso fez-me pensar. Estaria ali o resto dele? Passei a mão pela cara, a pensar, mas afinal eu não tinha nada melhor para fazer. Não ia a lugar nenhum antes do amanhecer. E a possibilidade de dormir tornara-se remota com a descoberta do meu companheiro. Coloquei o crânio cuidadosamente de lado e comecei a cavar. Já estava muito escuro, mas até mesmo a noite mais escura, ao ar livre, tem um pouco de luz. O céu ainda estava coberto de nuvens, refletindo luz suficiente, mesmo no buraco raso onde eu me encontrava. A terra arenosa era macia, fácil de cavar, mas ao fim de alguns minutos a arranhar, os nós e as pontas dos meus dedos ficaram esfolados. E eu rastejei lá para fora, para ir à procura de um graveto para cavar. Procurando um pouco mais, encontrei algo duro. Não era osso, pensei. E tão pouco era metal. Pedra, concluí, apalpando com os dedos a forma oval. Só uma pedra do rio? Achava que não. A superfície era muito lisa, mas com uma incisão de algum tipo. Um glifo qualquer. Apesar de o meu toque não ser suficientemente sensível para poder determinar o que era. Cavei mais e não encontrei nada. Ou o resto do Yorick não estava aqui, ou estava enterrado tão fundo que não teria hipótese de chegar até ele. Nota. Yorick é uma personagem shakespeariana citada pela primeira vez na cena 1 do quinto ato da peça teatral Hamlet. Yorick é um falecido bobo da corte. Seria uma personagem ligada à infância de Hamlet. Ao ver o crânio de Yorick, Hamlet fala sobre os efeitos da morte sobre o corpo. Fim de nota. Coloquei a pedra no meu bolso, agachei-me e esfreguei as mãos cheias de terra na roupa. Pelo menos o exercício tinha-me feito aquecer novamente. Sentei-me outra vez e agarrei na caveira, segurando-a no colo. Por mais assustador que fosse, lembrava-me uma companhia, uma distração do meu desespero. E eu estava perfeitamente consciente que as minhas ações na última hora tinham sido distrações, designadas para afastar o pânico que eu sentia submerso sob a superfície da minha mente, à espera para entrar em erupção, como a ponta afiada de um galho de árvore na água. Iria ser uma longa noite. Muito bem, disse eu em voz alta para a caveira. Tens lido alguns livros ultimamente? Não. Acho que já não andas por aí. Poesia, talvez. Pigarreei e comecei a recitar Keats, aquecendo com Written in Disgust, a Vulgar Superstition, e passando a Ode on a Grecian Urn. Para sempre definho o teu amor, e ela é clara, declamei. Há mais, mas esqueci-me. Nada mal, hein? Queres experimentar um pouco de Shelley? Ode to the West Wind. É bom, acho que vais gostar. Perguntei a mim mesma porque é que eu pensava aquilo. Não tinha motivo algum para pensar que o Yorick era um índio e não um europeu. Mas apercebi-me que era o que eu realmente pensava. Talvez fosse a pedra que encontrara ao pé dele. Encolhendo os ombros, concentrei-me novamente, acreditando que o efeito repelente da fantástica poesia inglesa seria o equivalente a uma fogueira no que dizia respeito aos ursos e às panteras. Faz de mim a tua lira mesmo como a floresta é. E se as minhas folhas caírem sozinhas, o tumulto das suas harmonias poderosas ficarão de um tom profundo, outonal, doce mas triste. Sejas tu forte espírito, meu espírito, sejas meu impetuoso. Leva os meus pensamentos mortos pelo universo, como folhas envelhecidas, para acelerar um novo nascimento. E pelo encantamento deste verso, espalha, como de um fogo não extinto, cinzas e faíscas, as minhas palavras entre os homens, que pelos meus lábios a terra não desperta o apelo de uma profecia, ó vento. A estrofe final morreu nos meus lábios. Havia luz no espinhaço, uma leve faísca transformando-se em chama. Primeiro pensei que fosse uma árvore atingida por um raio, uma madeira escaldante a ganhar vida. Mas depois ela mexeu-se. Desceu o monte, lentamente, na minha direção, flutuando acima dos arbustos. Eu levantei-me, percebendo que estava descalça. Rapidamente procurei no chão escamoteando o espaço pequeno diversas vezes, mas não adiantou. Os meus sapatos tinham desaparecido. Agarrei na caveira e fiquei de pé, descalça, virando-me para a luz. Observei a luz aproximar-se, a descer o monte como uma asclépia esbaforida. Um pensamento passou-me pela cabeça, uma frase aleatória de Shelley. Demónio, desafio-te, com a mente calma e concentrada. Algures num recanto escondido da minha consciência, algo percebeu que Shelley tivera muito mais coragem do que eu. Agarrei na caveira com mais força. Não era uma arma, mas de certo modo eu acreditava que o que quer que estivesse a vir na minha direção não se deixaria deter por facas nem pistolas. Não apenas porque o ambiente molhado dava a impressão de que seria improvável que alguém atravessasse o matagal com uma tocha acesa. A luz não ardia como uma tocha de pinheiro ou lamparina a óleo. Não se movia, mas ardia com um brilho leve e constante. A luz flutuava alguns metros acima do solo, onde alguém manteria uma tocha que estivesse a transportar. Ela aproximou-se lentamente, a passo de homem. Via tremer um bocadinho, movendo-se ao ritmo de um passo constante. Encolhi-me dentro do abrigo, meio escondida pela terra e pelas raízes. Estava a congelar de frio, mas o suor escorria-me pelo rosto e eu conseguia cheirar o fedor do meu próprio medo. Os dedos dos meus pés encolheram-se na terra, prontos para correr. Eu já tinha visto o fogo de Santelmo no mar. Por mais assustador que fosse, o seu tom azul não se assemelhava em nada à luz clara que se aproximava. Aquilo não tinha faísca nem cor, só um brilho espectral. Gás dos pântanos era o que as pessoas de Cross Creek diziam quando as luzes da montanha eram mencionadas. Ah, disse a mim mesma, mas sem me verbalizar, gás dos pântanos utanas. A luz passou por alguns galhos pequenos e entrou na clareira à minha frente. Não era gás dos pântanos. Ele era alto e estava nu. Além de uma tanga, não usava mais nada a não ser tinta. Longas faixas vermelhas desciam-lhe pelos braços e peito, e o rosto, muito preto, do queixo à testa. O cabelo estava oleoso e arrepiado numa crista, com duas penas de peru apontando para cima. Eu estava invisível, totalmente escondida na escuridão do meu refúgio, e a tocha que ele segurava banhava-o com uma luz suave, reluzindo-lhe no peito e ombros sem pelos, encobrindo as órbitas dos seus olhos. Mas ele sabia que eu estava ali. Não me mexi. A minha respiração soava-me assustadoramente forte aos ouvidos. Ele simplesmente ficou ali, talvez a alguns metros, e olhava diretamente para o sítio onde eu estava na escuridão, como se estivéssemos expostos à luz do dia. E a luz da sua tocha brilhava, constante e sem som, pálida como uma vela. E a madeira não era consumida. Não sei quanto tempo permaneci ali, até me aperceber que já não sentia medo. Ainda sentia frio, mas o meu coração tinha desacelerado e batia normalmente, e os dedos dos meus pés já não estavam contraídos. — O que é que você quer? — perguntei. E nesse momento apercebi-me que já há algum tempo que estávamos a comunicar de algum modo. Fosse o que fosse, não era verbalizado. Nada coerente era dito entre nós, mas algo era transmitido, de alguma maneira. As nuvens tinham desaparecido, afastadas por um vento ligeiro, e estrias escuras do céu estrelado apareciam através das nuvens que corriam. A mata estava silenciosa, como era usual numa mata à noite. Os estalos e o restolhar do movimento das árvores altas, o balançar dos arbustos perturbados pelo vento. E ao fundo, a corrente constante da água invisível, ecoando a turbulência do ar. Respirei profundamente, sentindo-me de repente muito viva. O ar estava carregado e tinha um cheiro adocicado de plantas verdes, o cheiro de ervas e o almiscarado de folhas mortas, sobrepostos e misturados com os cheiros da tempestade, rocha molhada, terra úmida, umidade crescente e um toque forte de ozono, repentinos como o raio que atingira a árvore. Terra e ar, pensei de repente, e fogo e água também. E ali estava eu com todos os elementos no meio deles e à sua mercê. O que é que você quer? Perguntei novamente, sentindo-me impotente. Não posso fazer nada por si. Sei que está aí, consigo vê-lo, mas é só isso. Nada se mexeu. Nenhuma palavra foi dita. Mas com clareza o pensamento formou-se na minha mente, com uma voz que não era a minha. Isso basta, disse ela. Sem pressa, ele virou-se e afastou-se. Depois de dar 20 passos, a luz da sua tocha desapareceu, enfraquecendo até à inexistência, como o brilho final do luar na noite. Oh! Disse eu, inexpressiva. Meu Deus! As minhas pernas tremiam e eu sentei-me com a caveira, que quase tinha esquecido, aninhada no meu colo. Fiquei ali sentada durante muito tempo, a observar e a ouvir, mas não aconteceu mais nada. As montanhas cercavam-me, escuras e impenetráveis. Talvez durante a manhã eu conseguisse encontrar o caminho de volta ao trilho, mas por enquanto, andar na escuridão poderia levar a nada mais do que a um desastre. Já não tinha medo. O medo tinha-me largado durante o encontro com o que quer que fosse aquilo. Mas ainda sentia frio e muita, muita fome. Coloquei o crânio no chão e encolhi-me ao seu lado, cobrindo-me com a capa úmida. Demorei muito tempo para adormecer e deitei-me no buraco frio, a observar as estrelas da noite girarem por cima da minha cabeça, por entre os farrapos de nuvens. Tentei compreender a última meia hora, mas não havia nada a entender. Nada, de facto, tinha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, acontecera. Ele tinha estado ali. Eu ainda o sentia. De certa forma, vagamente confortante. E, por fim, lá adormeci, com o rosto encostado a um monte de folhas mortas. Tive sonhos inquietantes por causa do frio e da fome, uma procissão de imagens desconexas. Árvores atingidas por raios ardiam como tochas. Árvores arrancadas da terra caminhavam sobre as suas raízes com um andar assustador. E eu, deitada na chuva, com a garganta cortada, sangue quente a escorrer pelo meu peito, um conforto estranho para a minha pele fria. Os dedos adormecidos sem se conseguirem mexer, a chuva atingindo a minha pele como granizo, cada gota fria, uma batida de martelo. E depois a chuva em si parecia quente e suave no meu rosto. Enterrada viva, terra preta a cair-me nos olhos abertos. Acordei com o coração aos pulos. Permaneci em silêncio. Eram altas horas da noite. O céu estendia-se claro e infinito lá em cima. E eu deitei-me numa tigela de escuridão. Ao fim de algum tempo, adormeci novamente, perseguida pelos sonhos. Lobos uivavam à distância. Correndo em pânico por uma floresta de álamos brancos coberta de neve, a seiva vermelha das árvores, brilhando como joias sangrentas em troncos brancos como papel. Um homem de pé entre as árvores, com a cabeça careca, com uma crista de cabelos oleosos e pretos. Ele tinha olhos profundos e um sorriso desfeito. E o sangue no seu peito era mais vívido do que a seiva da árvore. Lobos, muito mais próximos, a uivar e a ladrar, e o cheiro do sangue quente no meu nariz, a correrem com a matilha, a correrem da matilha, a correrem. Patas no chão, dentes brancos e o gosto fraco de sangue na minha boca. Um formigueiro no meu nariz, fome, perseguição, caça, morte e sangue. Coração acelerado, sangue a escorrer, pânico dos perseguidos. Senti o meu braço estalar com um barulho como um galho seco a quebrar-se e senti o tutano quente e salgado, escorregadio na minha língua. Algo roçou o meu rosto e eu abri os olhos. Grandes olhos amarelos olhavam para os meus, do pelo escuro de um lobo de dentes brancos. Gritei e corri em direção a ele e a fera deu um salto para trás, a ladrar. Caí de joelhos e encolhi-me ali, balbuciando algo ininteligível. O dia acabara de raiar. A luz da manhã era leve e suave. E mostrava-me claramente o contorno escuro de Rolo. Meu Deus, o que raio estás a fazer aqui, minha fera imunda? Devo ter-me equilibrado a dada altura, mas Jamie segurou-me primeiro. Mãos grandes puxaram-me para cima e tiraram-me do esconderijo. Abraçaram-me com força e tocaram no meu corpo ansiosas à procura de ferimentos. A lã do seu tartan roçou macia no meu rosto. Cheirava a sabão, a lexívia e ao seu cheiro de homem. E eu inspirei-o como se fosse oxigênio. Estás bem? Por amor de Deus, Sassenach, tu estás bem? Não, disse sim e comecei a chorar. Não chorei durante muito tempo. Não foi mais do que o alívio do choque. Tentei dizer-lhe isso. Mas Jamie não me ouvia. Pegou-me ao colo, imunda como estava, e levou-me até ao pequeno riacho. Calma, calma, disse ele, e abraçou-me com força. Calma, meu querido. Está tudo bem agora, estás em segurança. Eu ainda estava perturbada pelo frio e pelos sonhos. Sozinha durante tanto tempo, com nenhuma outra voz, além da minha, a dele parecia-me estranha. Irreal, difícil de entender. No entanto, o toque quente da sua mão era real. Espera, disse eu, puxando-lhe a camisa sem forças. Espera, esqueci-me, tenho de... Meu Deus, tio Jamie, veja isto. Jamie virou-se ainda abraçado a mim. O jovem Ian estava de pé em frente ao meu abrigo, emoldurado com raízes penduradas, a segurar a caveira. Senti os músculos de Jamie contraírem-se quando a viu. Santo Deus, Sassenach, que é isto? Quem queres tu dizer? Atalhei eu. Não sei, mas é um porreiraço. Não deixes o Rolo aproximar-se dele, ele não ia gostar. Rolo cheirava à caveira, muito concentrado, com as narinas pretas molhadas a abrirem-se com interesse. Jamie espreitou o meu rosto, franzindo o sobrolho discretamente. Tens a certeza de que estás bem, Sassenach? Não, disse eu, apesar dos meus sentidos estarem a voltar, enquanto eu despertava completamente. Estou com frio e com fome. Por acaso não me trouxeste pequeno almoço? Perguntei ansiosa. Estou capaz de comer um prato cheio de ovos. Não, disse ele, soltando-me e agarrando a sua bolsa de couro. Não tive tempo de pensar em comida, mas trouxe brandy. Aqui está, Sassenach. Vai fazer-te bem. E depois, acrescentou ele, erguendo uma sobrancelha, podes dizer-me como conseguiste vir parar ao meio do nada? Eu deixei-me cair numa rocha e bebriquei o brandy agradecida. O cantil tremia nas minhas mãos, mas a tremura começou a diminuir à medida que o líquido escuro me descia pelas paredes de estômago vazio. E me entrava diretamente na corrente sanguínea. Jamie ficou atrás de mim, com a mão no meu ombro. — Há quanto tempo estás aqui, Sassenach? Perguntou ele com a voz doce. — A noite toda, disse eu a tremer novamente, um pouco antes do meio-dia de ontem, quando o maldito cavalo acho que o nome dele é Judas, me tirou ao chão ali, naquela ladeira. Indiquei-lhe a ladeira com um gesto de cabeça. No meio do nada era uma boa descrição do local, pensei eu. Poderia ter sido qualquer um dos milhares de buracos anónimos naqueles montes. Um pensamento assoberbou-me, que deveria ter-me ocorrido muito antes, se eu não estivesse tão gelada e grogue. Como é que me encontraste? Perguntei. Um dos mulas seguiu-me? Ou não me digas que a maldita égua te trouxe até aqui, como a Lassie? Nota. Jogo de palavras que se perde na tradução. Lassie refere-se à cadela criada por Eric Knight. No livro Lassie Come Home, nos anos 1930, adaptado mais tarde para o cinema e série de televisão, em oposição a Lassie, que quer dizer rapariga em inglês. É um cavalo castrado, tia, disse Ian, reprovador. Não é uma égua. Mas não vimos o seu cavalo. Não, foi o rolo que nos trouxe aqui. Ele sorriu orgulhosamente para o cão, que parecia muito contente, como se fizesse sempre este tipo de coisas. Mas se vocês não viram o cavalo, comecei eu assustada, como é que souberam que eu já não estava com os mulas? E como é que o rolo... Parei de falar ao ver os dois homens a trocarem olhares. Ian encolheu os ombros e assentiu, chamando Jamie. Jamie agachou-se no chão, ao meu lado, levantou-me a bainha do vestido e agarrou os meus pés descalços, com as mãos grandes e quentes. Os teus pés estão gelados, Sassenach, disse ele baixinho. Onde é que perdeste os sapatos? Ali atrás, disse eu, indicando com a cabeça a árvore arrancada. Pode ser que ainda estejam aí. Tirei-os para atravessar um riacho, coloquei-os no chão e não consegui encontrá-los no escuro. Eles não estão ali, tia, disse Ian. Ele parecia tão assustado que olhei para ele novamente, surpreendida. Ainda estava a segurar a caveira, virando-a sem parar nas mãos. Não, não estão. A cabeça de Jamie estava baixa quando ele agarrou os meus pés. E eu conseguia ver a luz reluzir vermelha nos seus cabelos, que lhe caíam soltos sobre os ombros, despenteados, como se tivesse acabado de sair da cama. Eu estava na cama a dormir, disse ele, ecoando o meu pensamento, quando este animal ficou louco de repente e fez um aceno de cabeça para rolo, sem olhar em frente. Começou a ladrar, a uivar e a abanar o corpo para a porta, como se o diabo estivesse do lado de fora. Gritei com ele, tentei segurá-lo para que ele ficasse quieto, disse Ian, mas ele não parava, independentemente do que eu fizesse. Pois foi, ele continuou, até a saliva começar a escorrer das mandíbulas, e eu tive a certeza de que ele tinha enlouquecido. Pensei que nos ia magoar. Depois pedi ao Ian para abrir a porta e deixá-lo sair. Jamie agachou-se e franziu o sobreolho para o meu pé. E então retirou uma folha caída de cima do peito do pé. E o diabo? Estava lá fora? Perguntei com atrevimento. Jamie abanou a cabeça. Procurámos na clareira, desde o curral até à fonte, e não encontramos nada. Exceto isto. Enfiou a mão na bolsa e retirou os meus sapatos. Olhou-me no rosto e o seu estava inexpressivo. Eles estavam à entrada da porta, lado a lado. Todos os meus pelos do corpo se arrepiaram. Levantei o cantil e bebi o resto do brandy. Rolo fugiu como um maluco, disse Ian, continuando a história muito animado. Mas voltou um pouco depois e começou a cheirar os seus sapatos, a ganir e a gemer. E eu também senti vontade de fazer aquilo, sabias? Jamie esboçou um sorriso trucista, mas eu vi o medo ainda a pesar-lhe nos olhos. Engoli em seco, mas a minha boca estava demasiado seca para falar, apesar do brandy. Jamie calçou-me os sapatos, primeiro um, depois o outro. Eles estavam úmidos, mas um pouco quentes, pelo contacto com o corpo dele. Pensei que pudesse estar morta, Cinderela, disse ele baixinho, com a cabeça baixa para esconder o rosto. Ian não notou, envolvido no entusiasmo da história. O meu cão esperto saiu disparado, tal como acontece quando sento o cheiro de coelhos. Então agarramos os nossos tartãs e corremos atrás dele. E só paramos para agarrar no atiçador para diminuir a fogueira. Ele trouxe-nos até aqui, não foi amigo? Esfregou as orelhas de rolo com orgulho e carinho. E aqui estamos nós. O brandy estava a aquecer-me as orelhas, envolvendo os meus sentidos em calor. Mas eu tinha sentidos de sobra para perceber que rolo percorrera um caminho até mim. Alguém percorrera aquela distância com os meus sapatos. Eu recuperara um pouco da minha voz e consegui falar, mas a voz saiu-me rouca. Viste alguma coisa no caminho? Perguntei. Não, tia, disse Ian, repentinamente sóbrio. O tio viu? Jamie levantou a cabeça e eu vi a preocupação e a exaustão no seu rosto, deixando-lhe as faces bem definidas. Eu não era a única que tivera uma noite longa e difícil. Sim, disse eu. Mas digo-te mais tarde. Agora transformei-me numa abóbora. Vamos para casa.